E essa música belíssima que vocês estão ouvindo hoje é nada mais, nada menos do que composições do grande compositor, pianista, maestro, arranjador Michel Legrand, francês. Michel Legrand hoje está, deixa eu ver com que idade, gente, eu tenho anotado aqui, já com praticamente 80 anos, de 79 para 80 anos, mas na ativa. E realmente eu acho que a arte, uma das coisas que eu penso é que a arte faz com que o ser, ajuda o ser a permanecer mais jovem na alma e acredito que até na atividade, porque quem faz aquilo que gosta, e eu digo isso não é só na arte formal, é na arte da vida, na arte daquele que gosta de cozinhar, daquele que faz aquilo que gosta. E aí, quando se coloca paixão em alguma coisa, isso já não é mais uma atividade, um trabalho, mas isso é arte. Talvez seja essa uma definição simples, mas para mim muito válida, do que arte vem a ser. E Michel Legrand teve as músicas mais belas, um compositor sempre escalado por Barbra Streisand. Vocês estão ouvindo aqui uma gravação da coletânea das músicas que foram os grandes sucessos da sua vida. E acredito que muitos de vocês estão reconhecendo, principalmente em musicais, ele teve gravações inesquecíveis, né? The Summer Knows, e todas elas traduzidas para várias línguas, inclusive aqui no Brasil, e pontuaram, vamos dizer, o repertório dos maiores cantores do mundo inteiro, reconhecido em todo o mundo como um excelente compositor e que fez história. Ele está já com essa idade, provavelmente não sei por quanto tempo mais ele possa estar atuando, mas na verdade um fato é, esse já garantiu a sua passagem aqui entre nós de uma forma brilhante e sim, deixou, está deixando uma produção artística inigualável. Portanto, vocês estão constatando esse fato que eu estou aqui afirmando, não é?

Questão de sensibilidade pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Thank you.